www.rpg-internacional.fr. Aquele lugar que me viu nascer, tão bom recordar aquele lugar.

Tenho notado que estás afim de mim, mas não tens coragem de me dizer. Essa vontade está-te a enlouquecer. E deixa para lá essa timidez. E se investe em mim de uma vez, pois se tu queres somos dois a querer. E se tu queres ficar comigo, fala doce no teu ouvido. Pega eu, pega eu. E se tu queres ficar comigo, que faça gostoso contigo. Pega eu, pega eu. Eu vou fazer ah ah, tu vais fazer ah ah. Pega eu. Tenho notado que estás afim de mim, mas não tens coragem de me dizer. Essa vontade está a te enlouquecer. E deixa para lá essa timidez. E sim, investe em mim de uma vez. Pois se tu queres, somos dois a querer. E se tu queres ficar comigo, que fala doce no teu ouvido. Pega eu, pega eu. Ficar comigo, que faça gostoso contigo. Pega eu, pega eu. Eu vou fazer ah ah, tu vais fazer ah ah. Pega eu, pega eu. Eu vou fazer ah ah, tu vais fazer ah ah. Não roubar, melhor mesmo é ser malandro, assim.

de amor é perfeita. Agora eu vou viver. Sei que um dia vais ligar, vou dizer que não. Sei que um dia vais chorar, vou dizer que não. Sei que um dia vais ligar, vou dizer que não. Sei que um dia vais chorar, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia, e isso desde as 10 da manhã e até às 12h30. O melhor da música portuguesa, com certeza. Então já sabem como funciona o programa do Telefone Toca. É simplesmente ligar para o 0238-43-4800 para fazer a sua dedicatória e escolher, porque não, a sua música nas medidas do possível. Nós, da nossa parte, desejamos uma ótima manhã à escuta da Rádio Arco-Íris e também aquele abraço amigo deste vosso amigo. A nossa foto apagou. Agora vem aí as senhoras que estão, duas, a dupla que está em voga em Portugal. Elas chamam-se Senhoritas, enchem os palcos, as televisões. Certamente a música que vai fazer sucesso não é esta, que é delas, mas a outra. Nós vamos passá-la daqui a um bocado. Senhoritas.

acabou. O que havia entre nós morreu. Agora é tarde. Sei que tens outro alguém. Eu vou procurar quem queira amar, ser feliz. Agora é tarde. Sei que tens outro alguém. Eu vou procurar quem queira amar, ser feliz. Eu e tu já não dá mais. Eu e tu já não dá mais. Nós temos que aceitar que é verdade. Eu e tu já não dá mais. Não quero mais viver em falsidade. Eu e tu já não dá mais. Nós temos que aceitar que é verdade. Que agora é tarde. Me iluminou e me fez de novo acreditar.

Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre? Entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Quando ela passa, desperta logo atenção. Se há um sorriso, esta mulher me deixa louco. E no meu peito faz bater um coração. É sintoma de paixão, amor que nasce um pouco. E no meu peito faz bater um coração. É sintoma de paixão, amor que nasce um pouco. A portuguesa é a mais linda. É engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza. Esta mulher que aquece meus desejos de queria. Quando faz frio, quando o meu corpo padece. Esta mulher que aquece meus desejos de queria. A portuguesa é a mais linda. É engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão entendida. É fruto cheiro que perfuma o meu país. A portuguesa tem mais amor. Tem mais doçura. Portuguesa é a mais linda, certamente. Aqui Jorge Ferreira nas platinas da Rádio Arco-Íris, é o programa do Telefone Toca, que está fazendo companhia nesta segunda hora do Telefone Toca. Então estamos aqui até às 12h30 para as suas dedicatórias. Muita, muita música, poucas palavras hoje. Vamos lá. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. O meu mas não tenho a certeza

quando me vês chegar, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Cachorra, se tu queres ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. A mulher que tem pelos na venta será sempre uma esquisita. É da alta barulhenta, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebenta, arrebenta. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Alô? Quem fala? Sou eu outra vez, meu amor. Pega no telefone pra matar saudades, saudades dos palavras que me dão calor. aqui estamos matando saudades, hein? Agora com o Luís Manuel, com o seu bilhete postal, etc. Sexta-feira à noite, etc, etc. Mix. Só eu me bebi de sem amor, sem ter carinho. Eu vivo a vida sempre triste, triste. Não, não quero mais viver sozinho. Quero alguém para ter carinho. Eu vivo a vida sem amor, amor. Se tu queres saber meu nome, chama-me Lulu e Luís. Para que queres saber meu nome, chama-me Lulu. Saber meu nome, chamo-me Lulu Luís. Para que quer saber meu nome, chamo-me Lulu Luís. Chama-se Lulu Luís, seu nome é Lulu Luís. Oh, são quatro letras que se leem Luís. Chama-se Lulu Luís, seu nome é Lulu Luís. Oh, são quatro letras que se leem Luís. Discoteca que eu vou à noite para ver dançar o chão. Na discoteca eu quero estar e ver os jovens a dançar. Acender e apagar. Eu quero ouvir juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. Na discoteca eu quero estar, ver as luzes acender e apagar. Eu quero ouvir juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. Agora vem aí uma das vozes mais românticas de Portugal. Ele chama-se José Alberto Reis e ele vai nos interpretar então um medley de músicas românticas. Vamos lá. Era o dia dos meus anos. Toda a gente me ligou. A mas de ti nenhuma palavra, nem ao menos uma carta de parabéns me chegou. Fui sair com meus amigos, encontrei-te sem esperada. Mas fingiste não me ver. Eu fui-me embora a sofrer, sem razões para festejar. E tanto que eu chorei e depois. Passei por me sentir um ninguém, para quem quero e sempre quis. Fui sair com meus amigos e acabei por te encontrar. Mas nenhum brinde, por favor, fizeste ao teu ex-amor. Eu parti sem celebrar. E tanto que eu chorei depois. No meu quarto sem ninguém. Shine. com o teu sabor, poesia e fado, o mundo calado, ouvir esta dor. Se ainda chamo por ti, ainda estou por aqui e vivo só à tua espera. Por quem choro adeus, olhos tristes são meus e vivo só sem primavera. Se ainda chamo por ti, ainda estou por aqui e vivo só à tua espera. Por quem choro adeus, olhos tristes são meus e vivo só sem primavera. De ouvirmos esta música bem romântica de José Alberto Reis, agora vamos a uma desgarrada. E, aqui a cantar, e ao nosso amigo Jorge Ferreira. E esta música é oferecida com todo o amor e carinho do Sr. Fernando Macedo para a sua esposa que está hoje de parabéns, sem esquecer os filhos, bem entendido. Então, feliz aniversário para si. Com muito amor e carinho do seu marido, muitos beijinhos. Vejam lá. Rafael, mais conhecido por Peiga. Neste frio vou cantando, neste frio vou cantando, para tentar alegrar. Para tentar alegrar, bons momentos recordando, que a terra. então esta grande desgarrada de Jorge Ferreira, que nos foi pedida então do Sr. Fernando Macedo para a sua esposa, que está hoje de parabéns. Muitos parabéns. Agora vem o grupo Starlight. E esta música é especialmente... foi pedida especialmente da sua tia, a Senhora Esperança, para a jovem Valvina Augusta, que está hoje de parabéns. Então, muitos parabéns para si, são os votos sinceros da sua tia, que a ama muito, e também aqui do programa, também um feliz aniversário. Absolutely.

chama agora e eu vou partir para além do mar, para além do mar. Adeus, casa velhinha, adeus, chão que eu pisei, adeus. Grande voz de Jorge Ferreira com este grande êxito. Agora quem vem aí é o Estoca e Dança. Eles que vão estar connosco o 11 de Fevereiro na Sala de Festas de Montição, eles vão estar presentes com ao completo, com as concertinas ou os acordeões, como vocês quiserem. Eles vão estar ao completo para fazer um grandioso espetáculo pela primeira vez em Orleans. Também vamos ter aqui, também vamos ter lá músicas de Linda de Souza, o tributo a Linda de Souza, e não só, também o bailarico e muitas, muitas surpresas para si. E esta música é especialmente oferecida da parte do Sr. Lourenço, que vocês conhecem todos muito bem, faz dois programas aqui durante a semana. E ele oferece esta música aos caçadores. Hoje é o fim da caça. Parece que é da caça, da grande caça. E depois há a caça pequena, não sei, eu não compreendo nada disso, de caça. Portanto, ele oferece esta música a todos os caçadores. E sem esquecer a sua filha, Silvina Lourenço. chama Eu Quero Toca e Dança. Eles então que vão estar connosco para um grandioso espetáculo. Eles vão a lá cantar esta música, prometo. Então, 11 de Fevereiro, na Sala de Festas de Montição, numa organização da Rádio Arco-Íris, também haverá Carmo Leal, que vai cantar músicas de Linda de Sousa para fazermos uma grande homenagem que ela merece, Linda de Sousa. E também o conjunto 25 de Abril para você poder dançar. Agora continuamos com as nossas dedicatórias e é José Malhoa que foi pedido e ele vai nos interpretar Quarto do Hotel. E foi pedido do Jerome para a sua sobrinha Leandro e Leona, de quem ele gosta muito. Esse amor é tão grande e hoje é o dia de casar. Depois da festa, meu lindo amorzinho, juntos vamos viajar. Chegaremos na sexta-feira à noite ao nosso hotel 5 estrelas. Brindaremos com champanhe gelado e faremos amor com loucura. Temos que aproveitar. Eu já só penso no hotel de sonho e a todos vamos acordar. Chegaremos na sexta-feira à noite ao nosso hotel 5 estrelas. Brindaremos com champanhe gelado e faremos amor com loucura. Noite ao nosso hotel 5 estrelas. Brindaremos com champanhe gelado e faremos amor com loucura. Yeah.